somar no front, batendo de frente pra representar. Humildemente nessa aqui, na paz, peço licença, invadindo seus ouvidos pra tocar na consciência. Eu tô nativa, narrativa verídica, pode pá, jamais irei desistir, jamais irei desanimar. O objetivo guerreiro ainda não foi alcançada, a igualdade entre as raças, continuo focado. Mano Igor. Sinceridade nas palavras, tô aqui na missão. Humildade, disciplina na rima, satisfação. A esse sistema oportunista eu não durmo, no seu barulho pagar de ostentação. Esse não é o meu intuito, armadilha, tocaia, a arapuca tá armada, tem pouca viatura. Pra muito terno e gravata, não vem dizer para mim que eu semeio o ódio, subindo em cima das costas dos outros pra subir ao pódio. Eu vou me expressar com lealdade em cada verso, vim buscar a igualdade, o progresso, não sucesso. Manifesta em meio à dor, lágrimas, destruição. Tira o mal da sua mente e abra o seu coração. Fazer o bem, sem olhar a quem, não desacredite. Você é do tamanho do seu sonho, sem limite. Acredite em você, na sua capacidade. A luz que vem do céu, abençoa a humanidade. Vem de nós, sofredor, chega mais, tamo junto. Respeito, lealdade, a fé em Deus é meu intuito. Guerreiro, combatente, consciente, nacional. Transcrita na contenção, na missão de governador. Vem de nós, sofredor, chega mais, tamo junto. Respeito, lealdade, a fé em Deus é meu intuito. Guerreiro, combatente, consciente, nacional. Transcrita na contenção, na missão de governador. Eis aqui uma paz na missão, vou lutar com o intuito de abrir a sua mente e informar. O sistema quer ver a gente se matando, seu filho no mundo do crime e não estudando. Presídio tudo lotado, escola sem merenda, hospital abandonado, pai de família, baixa renda. Acordar cedo e ir à luta de cabeça erguida, buscar o pão de cada dia pra um dia mudar de vida. Minha arma é a palavra, sou guiado por Jesus, que deu a vida por mim pregado naquela cruz. Enquanto você reclama, fica murmurando, eu vou fazendo a minha parte e o Senhor me abençoando. Se tiver pedra no caminho e eu tropeçar, levanto de cabeça erguida pra luta continuar. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, de igual pra igual com Deus e o seu sagrado manto. Vem do nós, sofredor, chega mais, tamo junto. Respeito, lealdade, a fé em Deus é meu intuito. Guerrilheiro, combatente, consciente, racional. Transcrita na contenção, na missão de igual pra igual. Vem do nós, sofredor, chega mais, tamo junto. Respeito, lealdade, a fé em Deus é meu intuito. Guerrilheiro, combatente, consciente, racional. Transcrita na contenção, na missão de igual pra igual. Se você tem muito dinheiro, carro louco, mansão, isso não faz de você um ser humano melhor que o seu vizinho, que o seu parça, tá ligado? Quando você morrer, fica tudo aqui, mano. É hora de mudar a postura, o pensamento. Tira o ódio do seu coração, tira da sua mente todo o mal. Mano Igor. De igual pra igual.